Noite. Controle 1208, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Dois livre decolagem, 140 graus com 1129. Mil direta, elefa. 2000, elefa com 1613. Controle Comodoro, muito boa noite, Castelinho 2224. Castelinho 224, este é o controle Salvador. Ajuste 1021 no voo Duna, desça para 3000. Duna 1021, 3000, Castelinho 2224, muito obrigado. Decolou 53, chame controle em 1208, boa noite. Bom trabalho, 208, só 3662. Boa noite. Botão 3888, 161 a bordo, alterna João Pessoa, 3227. Top OB? Você passa. 3662, controle, meu cordial, contato radar. 3662. Autorizado a linhar e decolar, dá 1-0, 1-4-0 graus, com 1-4-9, dá 3-8-5-8. Decolar, dá 3-8-5-8. Passarinho do 224, desça para 2000. 2000, 224. Oceano 313, velocidade 210. 613, chame Recife. 288. 288, 613. Oceano 313, desça para 3000. 63, 13. Tripe 5216, chame Recife, 12685. 12685, também não é esse. Dan 3662, chame Recife, 12685. 12685, obrigado, 3662. Boa. Oceano 313, velocidade 180, vai ser vetorado. Ok, vai começar a platear então, vai receber mais ainda, 6313. Oceano 6313, início de vetoração para sequenciamento, direita pro 240, desça para 2000, está voando sobre a Baía de Todos os Santos, está limitado pelo localizador. Direita 240 para 2000. 6313. Pastor 17, número 3 para pouso, desça para 3000. Aguarde vetoração. Desça para 3000, aguarde vetoração. Dan 3858. 3858. Contato radar. Câmbio. 6310, tem posição, 6310. Série do 224, livre ali. Série do 224. Fala, ponta passagem do Boa, retaguarda. Após o voo retaguarda, vou solicitar, vou pedir a senhora solicitar o operador de Tinga Infraero para retornar o portão. O serviço não ficou completo aqui, obrigado. Ok, vou informar quem está aí. Tempo 3858? Mantenha a subida, o 3858. Ah, Marcelo, só achei que já tinha chamado. 313, esquerda para 200, tem como limite localizador, aguardando o último vetor para interceptação, Oceano 313. Esquerda 200, Oceaner 6313. Salvador, Oceano 3305, transfere com reclamação de alta. 3305 transfere, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1021, direto Duna 4000 para o ILS. Duna, ILS 4000, tá? 3305. Oceano 313, esquerda 130 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 130, vai chamar estabilizado, 6313. Oceano 3858, passo 95, cumprindo a subida. Em breve vai voar direto a Bucu. Oceano 3858, reitero, mantenha a subida. Em breve será autorizado a Bucu. Quanto era a subida? Tá, 3858. Dando só o pessoal do Cigre, já tá, já iniciamos o pushback, obrigado. Já te reiniciando. Já te reiniciamos, obrigado. Azul 4235, controle, ajuste 1021 até 6000, autorizado na chegada bom. Tor 17, vetoração, proa 230, desça para 2000, está limitado pelo localizador, pastor 17. Proa 230, desce para 2000, limitado pelo loco, pastor 17. Pastor 17, velocidade 1509. 1509, pastor 17. 3858, direto a Bucu. Direto a Bucu, 3858. Nove decola 04, controle 208. 208, boa. Dois dois quatro, tá livre o pouso, pista 10, o vento 140 graus, 129. E o pouso 10, passei 2224. Sub 3858, chame Recife, a frequência é 12685. 1285, ah, 1258, boa noite. Pastor 17, esquerda pro 130 para o localizador, chame estabilizado. Esquerda pro 130 para o localizador, estabilizado, pastor 17. Oceano 313, 5 milhas para o externo, em aproximação para pouso, reduza cheque o trem, chame a torre, 1186. 1866, 6313. Dando 3305, desça para 2000. 2000, tá, 3305. Boa noite, 6393, 2000. 7631, transporte na aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Passa agora para a Torre de Ouro, por favor. Quatro, aguarde Copa Fortaleza, um minuto. Passaredo 2224, sola 07, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, chamaria a Juliette. Ô, a pista tá molhada, é o 6313. Aqui, o 2224, confirma a condição da pista agora no pouso. Ah, pra nós tá você. Ok, 6313, livre pouso, vento 140 graus, 109. Autorizado, pouso 6313. Azul 4235, 30 milhas, 12 mil pés, desça para 3 mil sem restrições. Número 4, por favor. Estoura no 7, está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Vamos reduzir, chegar o trem, chamar a torre. 1186, pastão 7. Chama a torre 1186, com trem checado, pastora 7. 3305, livre aproximação em LF. Maravilha, autorizado, tá? 3305. Pode todo dia sim. O 224 vai ingressar na Juliette, portão na área remota, 14 remota. Sim, 604, está pronto a cópia? 24, 604. Está pronto. 604 autorizado, Fortaleza 370, nível, vou apenas o 19, decola da 10, curva à esquerda. Da Momo, transição frete, aciona 5035 e o controle 120, décima 8. Sim, ativo, aguarde, chame para onde para acionamento. O 2 Salvador Pastor. 17, aproximação final do setor lote, permanecer travado. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pastor, no centro. Aguardando a autorização de pouso, pastor, no centro. Xané 6313, sola aos 10, direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Vai lembrar Alfa antes da Juliette, vai reportar 6313. Sim, ativo, chame para ingresso na Juliette. Chama. Aguarde no ponto de espera. Pastor 17, cheque trem, autorizado para uso pistão 0, vento 130 graus, 12 mais. Livre pouso, pastor 17. Azul 4235, ventilação para sequenciamento. Direita para 240, desça para 2000, tem como limite localizador. Direita para 240, limite localizador, desce para 2000 pés. 4235, azul. Positivo. Da Juliette, 6313. 6313 vai ingressar Juliette, pátio 1, portão 4. Portão 4, 6313. Total 9907, na vertical de Alagoinhas, ajuste 1021, desça para 4000 na volta. O Xené 6310, autorizado, aliás, mantém 10. 35, esquerda, pro 130 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda pro 130, localizador, chamada estabilizado, tem o tráfego lá na vista. 3-2-3-3-0-5, já visão. Positivo, complete a aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1-1-1-8-6-3-3-0-5. 2-6-3-3-0-5. Pastor 1-7, no solo aos 1-4, livra à direita e prossegue o táxi até a... Pessoal, livra à direita e faz 180 no, na interseção com a Alfa e aguarda para o reingresso na pista, ok? Livra direita, faz 180 para a Alfa e aguarda para dar o ingresso para o Sul. Estimativo, livra pela Delta, faz o 180 na Alfa e retorna pela própria Delta, aguardando para o reingresso da pista para o pátio de autoridade. Ok, Delta, Alfa, para o Sul. Torre, boa noite, 3305, estabilizado, uma mira de terno. Ciente, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Xené 6310, livre de decolagem, vento 130 graus, 129. Iniciando pista 0, 6310. Boa noite, web 6747. 2, 2, 6. Por essa mesma taxa aí que livrou, ok? 7, está fazendo 180. Salvador, boa noite, 6747. 6747, pronto contra Guarulhos? Prossiga. Autorizado, Guarulhos 360 via bridge, eu tenho o número 6 Belo Horizonte, decola 90, curva direita, saída da El, Leda e depois rua bridge. Aciona 5045, controle 208. Que é autorizado com a fome, nível 360, conforme uma rota para o voo, na pergola 16, curva direita aposta, da El, Leda, bridge. O controle 1208, transporta 5045. Correto, chame para o acionamento. Vai. 2305, cheque trem autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 14 nós. Livre o pouso 3305. O Xener 6310, decola 16, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Controle Salvador, o Xener 6310, cruza no 1400, perfil Puka. Ok, Luciano 310, este é o controle. Salvador, contato radar. Azul 4235, está 5 milhas fora externa em aproximação. Reduza, checa o trem, chame a torre, 1986. Reduzindo, checando, chama a torre, 4235. Muito obrigado, senhor, boa noite. Boa. Total 9907, sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, total. Torre Salvador, Azul 4235, boa noite. 435, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda a autorização, altímetro, por favor, ajuste. 1021. Obrigado. Oceano 310. Siga, certo? Compartir direto para o Romeo Fox 018. 018 na proa, 6310, obrigado. Solo 19, livre à direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, mantém a minha escuta. Juliette, o TAM 3305, ele vai aqui à direita, vai chamante da Juliette via Alfa, o TAM 3305. Na posição 5 para puxa acionamento. Na 5 do autorizado, chame táxi. Chamará, 747. Azul 4235, tive pouso, pistão 0, vento 130 graus, 129. Tive pouso na 10, azul 4235. 3398, meu cordial, este é o controle Salvador. Ajuste agora, 10-21 e voe Duna descendo para 4000 para o ILS. Direto do na 4000 ILS, 3309, brigadão. Total 9907, livre aproximação ILS. Livre ILS, total 9907.